Dieses Morgenland sind uns einfach. Manter o ponto de espera. Será o ponto de espera, passarei do 2209. 2759, chame centro Recife no 260, caso negativo no 288. 260-288, boa, obrigado. Xané 6141 no completo final do procedimento, chame torre 198 decimal 95. 325, Salvador 28, direito 21, decimal 9. Obrigado, minha 319. 90 do VOEC, Salvador, aguarde o vetor final para interceptar. Estou na visão, Salvador, sim, vai prevenir. Acho que procede a 09, agora é a posição de 3 horas, afastado em meia dúzia de milhas, com 1,8 de grau de speed, o tipo é 6, 1,8. Domingo Vitorino e Juliette, mantenha sobre a regra de voo visual, por via corredor e reporte Paripe para o ingresso até logo. Passa Paripe para o ingresso até logo, Vitorino e Juliette. O SNM 226 está no... considere ILS da 0. Gente, o SNM 226, aguarde para chamar a torre. O SNM 326 para interceptar o curso localizador, por via direita, agora na broa 1-0 e desça 2 mil pés. Direita 1-0, 2 mil pés, 320 para o curso localizador. Turinga Juliette, tem condições de manter sua breve de voo visual 1 mil pés? Afirmo sim, vai ter que ser 1 mil pés. Gente. Xané 6226, passando a dona agora, chame torre 1-8, decimal 95, Pomposo. 1-8-95, obrigado, 6226. Meia 141, Salva 30, libera direito 219. 219, Salva 4, 1, 1, 1. Oi, de Salvador, boa tarde, 6226 da Ocean Air, estabilizado final da 10. Xané 6226, Oxaima 226, agora de pista livre. Aproximação, Oxaima 226. Oxaima 226, informo sem chuva sobre o campo, só na final, pista úmida, pouso autorizado. Pista no zero, ventura 160 graus, 089. Pouso autorizado, é, pista molhada, Oxaima 6220. Oh, correção, 6220, autorizado pouso na 10. Oxaima 6226. Infelizmente, ele é sexo, isso é me torre 198, decimal 95, bom pouso. 1-1-8-7, obrigado, né, 3-2-0. Maquinelli, manter, pistão no 7. Oi, Salvador, boa tarde, Oxaima 320, custo localizador da 10. Oxaima 320, número 2, agora de pista livre. Boa tarde, 320. Pouso autorizado, pistão no 0, ventoa 70 graus, 079. Eu através de Paris, que voa do Ceasa ao Vitor de Juliette. Vitor de Juliette, reporte visual com campo. Juliette, Juliette. Mais decolagem autorizada, pistão 7, vento 1,8, 0 grau, 089. Livre decolagem, Juliette, roga mais. Alinho 2262, olhar e manter, pistão 0. Alinho e mantenho, 2262. Arme 320, salva 36, salva 219. 2262, olhar e manter, pistão no zero. Mantém, 2262. Juliette, Romeu Mike, gostaria de cruzar o campo? Afirmo, cruzando, Juliette, Romeu Mike. 237, cura via esquerda e cruza o campo. Salvador 208. 208, boa. Acelerador 2262, à esquerda do eixo de decolagem, Charlie 206, ou no meu pé. Afastando, não interfere com a decolagem. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 170 graus, 079. Ciente do tráfego, passaria do 2262. Salvador, boa tarde. Você já ajudou a e manter a pistão no zero após a rolagem do passaredo? Rosa, passareta, ali mantém 1-0, 2788. Com nomilhas na proa do Ceasa, 1 no meu pés, 1 papa alfa, 3-2. Ok, vou estar ciente do tráfego, vai manter 1000 pés em são no corredor forte, aguardando Juliette com meu mais. Sim. Papatango Vitor, Índia, Juliette, tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo nordeste, mantendo 1 no meu pés, 1 Charlie 206. Ciente, Vicente Juliette, está na rotatória do Zalcon Campo. Gente, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Papatango Vitor, Índia, Juliette. 118.95, Juliette. Vitor, Índia, Juliette. Vitor, Índia, Juliette, final, pistão no site autorizado. Final no site autorizado, Vitor, Índia, Juliette. Do 2262, decolada 40, mantém a escuta, aguarde transferência. A sua escuta aguardando transferência, passaria do 2262. Passaria do 2262, tudo controle, Salvador, 120, decimal 8. 1208, boa, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, passaria do 2262. Passaria 2262, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, submantenha nível de voo 180. Via Arbor 1, vai subir para o 180, passaria do 2262. Passaria 2262, só ciente do tráfego visual no corredor forte, é o meu pé, um charge 206. Ciente do tráfego, passaria do 2262, está com o tráfego no equipamento. Ciente. Papá Romeu Juliette Romeu Mike, autorizado 2.500 pés na proa de Camaçari. Cabral de Camaçari, 2500, Juliette Romeu Mais. Bom dia, Juliette, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 8, 0 graus, 0 meia dúzia de nós. Pouso autorizado no 7, Juliette. Pouso 2788, autorizado, decolar pistão no 0, vento no 9, 0 graus, 0 meia dúzia de nós. Vento decolar de 0, pouso 2788. Papai Romeu, Vitor, Romeu, Mike, confirme o tempo total de voo. Papai Romeu, Juliette, Romeu, Mike, confirme o tempo total de voo. Ô, Juliette, Romeu, Mike, estima pouso em Feira de Santana aos 1900. 1900, sim, de graça. Controle, Salvador, eu passarei nos 2262. Prossiga, passaria 2262. O passarelo está livre da restrição, senhorita, para subir o nível 180, visto que não cumpre o perfil da Arbor 1, transmissão real. Autorizado, subir sem restrições, passaria 2262. Autorizado, ascensão ao nível 180, livre das restrições, passaria do 2262. Controle Salvador, Azul 2788. Azul 2788, contato radar na decolagem, mantém o eixo de decolagem até 4000, após autorizar direto o código. Subir, mantém nível de voo 1970. Gente, mantém o eixo até 4000, após estar autorizado pro código. Azul 2788, subindo 1970. Vitolinda Juliette no solo 44, autorizado o backtrack, reporte livrando o pistão no 7. Azul 2788, 4.3 milhas, este do VS Salvador, reassuma a navegação na proa de código. Ok, autorizado proa de código, Azul 2788. Vitolinda Juliette, ciente, frequência livre ao estacionar. Boa tarde. Boa tarde. Só Romeu Golf, Romeu Bravo, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajustão 06. 1-06 agora, atualizado 050, Bomed 1, o Romeu Bravo. Boa tarde, o 2790 da Azul, se aproxima via Índia. Confirma a frequência do controle após decolagem? Azul 2790, quando for transferido, 120.8 a frequência. 208, está pronto, na sua escuta, na atmosfera. Azul 2790, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter pista no zero, Azul 2790. Pistas Viz, Azul 2788, confie por quantas milhas? Por 15 milhas aproximadamente, Azul 2788. Tente, livre desvio, Azul 2788. Tente, 2788. Azul 2790, autorizado a decolar pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Vente, livre decolagem, Azul 2790. Azul 2788, após desvio, tem condições de voar código? Afirmativo, Azul 2788. Tente, Azul 2788, após desvio, voa código. Após desvio, voa código, 2788. Azul 2790, decolagem 49, controle Salvador 20.8. 208, Azul 2790, obrigado. Salvador, uma boa, Azul 2790, decola, Momo, transfere. Azul 2790, contato radar na decolagem, via saída Momo, submanter nível de voo 180. Sem restrições ao 180, confere. Autorizado, sem restrições, nível de voo 180, Azul 2790. Sem restrições ao nível 180, Azul 2790. Salvador, boa tarde, eu vou 2098, 190, ideal de descida, estamos a 10. Vou 2098, contato radar, 70 milhas, sudoeste do VR de Salvador, vou em Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 096. Papa Romeu, Golf e Romeu Bravo, vetoração para o final do procedimento ELS X-Ray da pista 10. Curva esquerda, proa 060, está limitado pelo localizador. Esquerda, 060, limitado pelo localizador, graças ao Romeu Bravo. Nova no código, Azul 2788. Tente, Azul 2788. Controle 2790 da Azul, totalmente sujeito ao tráfego. Gostaria de voarmos VATAP para evitar algumas formações à nossa frente. Autorizado VATAP, Azul 2790. Sente, autorizado VATAP, obrigado. Oi, tá autorizado direto Paulo Afonso. Ok, direto Paulo Afonso, Azul 2788. Torre Matargo Azul 5073, ponto espera pronto. Tase Azul 5073, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento no 50 graus, 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, Azul 5073. Para 98, confirme velocidade indicada. 270. Gente, reduza para 2509, número 2 na aproximação. 200. Douro 2790 da Azul, solicita nível 140 ao invés de 1180. Gente, aguarde coordenação com o centro Recife, Azul 2790. Aguardando coordenação. Azul 2790 autorizado, nível final 140. Sente, ascensão a nível 140, Azul 2790. Redução para 2309. Azul 5073, vai falar 253, chama o controle de Salvador 120, décima 8, bom voo. Para a ponta de Deus. Do 5073, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída Sanvo 1, sub, mantém nível de voo 180. 180, aposto 2000, localização, voo. Autorizado são após 2000 pés, Azul 5073. Obrigado. Papá, Romeu, Golf, Romeu Bravo, confirme se efetuando algum desvio. Agora. 5 graus à direita, só para liberar aqui um comando. Gente, após desvios, vai Duna. Papá Romeu Golf, Romeu Bravo. Após desvios, Duna, graças, Romeu Bravo. Salvador, tá 3, Duna 44, boa tarde. Então, 3, Duna 44, boa tarde. Via chegada Bom Médio 1, desça até o nível de voo 090, ajuste 0096. 090, 0096, Bom Médio 1, quantidade de validade? Número 3 na aproximação, inicie redução para 2509, SAM 3144, mantendo o perfil. É, 2150, mantendo o perfil. Azul 2790, desvio à esquerda, Broa 270 por 10 milhas para evitar a formação. Sim, Azul 2790, livre desvio, reporte na Proa de VATAP. Reportará ingressando na Proa de VATAP, o Azul 2790. Tarde, 397, pronto, 1-0. 1-397, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-2 nós. Autorizado alinhar e decolar, 1-0, gol 1-397. Apatiale, 1-2. Então, centena, 2-0-9. Retornando a prova de WhatsApp, azul 2790. Azul 2790, ciente. Pegando 44, desvio esquerda. Pro 045. 045 por quantas milhas? 20 milhas. Gente, livre de desvio, stand 3144, reposta ao término. Livre, reportarei. Gol 2098, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 090, está limitado pelo localizador. 2098. Gol 2098, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 090, está limitado pelo localizador. Proa 10, início lock, 2098. Rotário 2262, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Controle Gol 1885. Mantém escuta Gol 1885. Centro Recife 1260 e 1288, passaria do 2262, boa. Bom voo. 3144, voando Gol Médio. Gol 3144, ciente. Gol 1885, voo em Alagoinhas para interceptar a chegada da Bonf. Desça até o nível de voo 1180. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas. 20 milhas rumo norte, subindo para nível de voo no 70, Alphatango 72. Aqui está atingindo agora 180, na praia de Alagoinhas, Gol 1985. Salvador. Romeu Golf, Romeu Bravo, desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste no 0 no meio, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reposta avisado. 2000 sem restrição, direto o ILS 10, reportará estabilizado o Romeu Bravo. São Bruno, 397, boa tarde novamente, Salvador. Bruno 397, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantém nível de voo 360. 360, tem referências, monte para direto, senhorita, por gentileza. Mantenha o perfil, Bruno 397. Mantém perfil, 397, obrigado. Azul 2788, tráfego 1 hora, 14 milhas, rumo sudoeste, mantém nível de voo 180, Boeing 737-800. Azul 2788. Pode descer, 2098. Voo 2098, desça até o nível de voo 060, ajuste no 096, redução para 2009. Mantendo, já vai descer 060, 2098. Sente. No 85, passando, bloqueando Alagoinhas, mantendo 180. Voo no 885, ciente, mantenha 1180. Mantendo. Não 3144, autorizado descer até o nível de voo 070. 070, não 3144. Autorizada, colar pista no 0, vento no 50 graus, 119. Livre decolagem, dono 0, 3205. Firmo, aguarde para a descida mais 2 minutos. Sim. Mil pés, ajuste no 09. 4.016, 209. São 3144, desça para o nível de voo 050. 050, voo no 885, tráfego superado, desça para o nível de voo 060. 060, voo no 885. Gol 2098, complete curva direita na proa 050, permanece o limite. 050 de proa, menos limite, 2098. Gol 985, apenas para confirmar, vai prosseguir na chegada direta ou vai ser vetorada mais próximo? Aguarde instruções, Gol 985, mantém inicialmente o perfil da chegada. Certo. 18, bom voo. 208, uma boa tarde de domingo, 3805. Sou de Salvador, uma boa tarde, o TAN 3805. TAN 3805, acione código transponder 5463, prossiga na saída São Bruno, submantenha nível de voo 340. Corrigido para 5463, São Bruno, sobe ao 340, TAN 3805. Controle, 397, poderia voar com ativar. 1397, agora de coordenação com o centro de Recife. Certo. 2018 para o curso localizador, curva direita para o 075, repórter estabilizado. 075 de Bro, repórter estabilizado, 2098. 3805, contato radar na decolagem, faça 2300 pés. Confere o Zan 3805. 2098, desça para 3000 pés, ajuste na 096. 3000, na 096, 2098. Azul 2788, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Autorização para o TAN 3805. TAN 3805, mantenha o perfil devido a tráfego. Perfil 3805. Receptor para o ILS completamente visual, Golfo Romeu Bravo. Papá Romeu Golfo Romeu Bravo, completo final de procedimento, emissor em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, braço, Romeu Bravo. O 2098, desça para 2000 pés, ajuste na 096, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Da pista no 0, reposta avisada. Reporta estabilizado, 2098. São 3144, autorizado descer para 3000 pés. 3000 pés, são 3144. 1885, desça para 4000 pés, ajuste no 096. 4.016, 88. Pronto para o cancelamento. Está pronto a partir de agora. Golfo Romeu Bravo, plano IFR cancelar 203, autorizado base pela direita no 7, reporte para final. Autorizado base curta, reportará de final direta no 7, agradece Romeu Bravo. O 4003. Via chegada por médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 0, correção, 050, ajuste na 0, nome. 7, autorizado descida 050, no 096, solicita para o DITAP, azul 4003. Número 5 na aproximação, mantenha o perfil, azul 5003. Tem azul 4003, vai na 096, 050. Controle Golfo 3, estado 7, vamos desviar à direita, proa 240, 20 milhas. Confirme o controle. Controle Golfo 3, 97, desvia à direita, proa 240, 20 milhas. Golfo 3, 97, livre de desvios. Livre. Estabilizado 209. O 2098, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Controle para o azul 2790, atinge o mantém nível 140. Azul 2790, ciente, mantém 140, agora transferência. Ciente, gostaria de transferência para solicitar outro nível para o centro, obrigado. Azul 2790, ciente, chame o centro Recife. Para serviço de informação de voo e alerta, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 12545, alterna 2085, obrigado senhorita, até a volta, hein? Então 3144, reduza para 1809. 809, para 3144. Então 3144, desça até 3000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 110, reposto estabilizado. 3000, autorizado X-Ray, toma estabilizado, então 3144. No 397, o centro solicita que suba e mantenha nível de voo 340. 340 restrito, voo no 397. No 397, autorizado direto o Motiva. Vai voar Motiva após desvio, 397. Voo no 885, reduza para 1809. Reduzindo. Azul 5073, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste do VOE Salvador, mantém o nível de voo no 80. Chama o controle Liliel, frequência 120, decimal 1. 120, 14, melhor, 57. Frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Poderia confirmar 397, ó. Chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Ciclona 32835, bom domingão 397. Igualmente. 1-885, vetoração para o sequenciamento, curva à direita na proa 230, está limitado pelo localizador. Direita 230, 885. São 3144, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Way, reposta avisada. 2000, reposta avisada, 3144. Aproximação 7.3 milhas com 160 de Grand Speed, Boeing 737-800. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 1964. 1964, boa tarde, via chegada Boa Média 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 060. Boa Média 1, 060 com 1060, 964. E Salvador, boa tarde, 2018, baixar travado no externo. Voo 2018, boa tarde, pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 12 nós. Livre na 10, 2018. Plano 885, complete curva à esquerda na proa 195, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda 95, 885. Chama centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Direto Morte, 1251-2835, tá 3205, uma boa. Plan 3144, complete final do procedimento, seu emissor de Salvador, frequência 118.95. Parei, Bia. Com pouso. 1885 para o curso localizador, curva esquerda, proa 135, reposta estabilizado, desça para 2000 pés. Autorizado final do procedimento LS X-Ray, da pista 10, reposta estabilizado. Esquerda 135, desce 2000 e LS X-Ray 82. Solo 018, no solo 011, táxi à direita e chama solo 021, decimal 9. Direita 219, 20, 18. 3144, Torre de Salvador. Então, 3144, autorizado o pouso pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Exato, pouso no zero, então 3144. Boa noite, 85, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 2458. Azul 4003, deixa para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pressão no zero, responsabilizado. 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray no zero, reportando estabilizado. Azul 4003, 1007, confirmado. Ajuste no momento no 096. Foi no 096, obrigado. Azul 4003, reduza para 1809, tráfego que procede na aproximação, 8 milhas com 157 de grande fim de redução, Boeing 737-800. Reduzindo Azul 2403. Drone, boa tarde, Papa Tango Kilo Romeo Oscar. Papa Tango Kilo Romeo Oscar, boa tarde. Mantém-se condições visuais, corredor Veracruz, após através de Paripe, no 1500 pés, ajuste na 096. No 964, autorizado descer até 4 mil pés, ajuste no 096. Azul 4003. Azul 4003, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, Azul 4003, até mais. Até, bom ponto. 1964, desço até 2500 pés, informo o tráfego 10 horas, mantendo no 1500 pés, rumo Nordeste, um bravo novembro e 2 papá, mantendo os corredores visuais de Salvador. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista no zero, repassabilizado. Gente, descendo para 2500 pés, vai recordar no final o gol 964. Com 3154, boa tarde, via chegada Boa Média 1, desça para o nível de voo 050. Ajuste na 0 no 6. 050 na 0 no 6, até 3154. Sapatango Kilo Romeo Oscar, tráfego 3 horas, 3.8 milhas, rumo Nordeste, passando 4.500 pés para 2.500 pés, Boeing C37-800. Ah, Matheus, tem o tráfego no visual, 219-885. Pelo 4003, pouso autorizado, pista no 0, vento no 1, 0 graus, 1 no 2 norte. Autorizado, pouso no 0, 4003 da Azul. Radar, 62 milhas sudoeste do VOE Salvador, voo Ibomed para interceptar a chegada do Ibomed 1, no reforço para descida, ajuste no 0 no 6. Ibomed 16, voando Ibomed, já no ideal de descida, eu chamei a 62, 63, 26. O Chanel é 6326, desça até o nível de voo 1960. Para 1960, 66, 6326. Motorista 3154. Prossiga, TAM 3154. Autoriza liberação de velocidade em Bomed e Itaço. Livre, TAM 3154, sem restrições, autorizado direto Duna. Autorizado direto Duna, sem restrições, TAM 3154, graças. Gol no 964, desça para 2.000 pés, responsabilizar. Para 2.000 pés, vai reportar, 964. O Xané 6326, desça para o nível de voo no 40. No 40, 6326. Xané 6326, tráfego 9 horas, 18 milhas, rumo Nordeste. Passa nível de voo no 40 para o 050, Airbus 321. Então 3154, tráfego 3 horas, 17 milhas, rumo norte. Passa nível de voo 155 para 140, Airbus 318. Quem é que vai entrar com a vista para 3154? Vou perguntar para o site na Praça Salvador, vai para Salvador? Afirmo, número 1 na aproximação, Xané 63-2000, tráfego informado. Xané 63-2000, tem condições de reduzir para 2309? Sim, te reduza para o sequenciamento. Ok, 2309, está seguindo agora 140, beleza? Esse até 120, o Xané 6326. 120, 6326. Estabilizado, 964. Bono 964, completando os procedimentos, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, uma boa? Boa. Salvador, Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, na Aerostar para acionamento. Mike, Juliette, Mike, livre acionar, chame táxi. Chamará, Mike, Juliette, Mike. Oi, Salvador, boa tarde, bom 964. 964, boa tarde, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 1, 2, nós. Pouso autorizado no 0, bom 964. Antônio, autoriza a rotatória para o Kilo Romeo Oscar? Autorizada. Antiga rotatória, Ceasa. Papa Tango, Kilo Romeo Oscar. Antônio, autorizado, Ceasa, Kilo Romeo. Sonar 6326, desça para nível de voo 100. 100, 6326. Sonar 6326, desça para o nível de voo 080. 080, 6326. Então, 3154, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistoma 0, avó estabilizado. 2000 no 0 no meio, até 3154, autorizado o procedimento. Sonar 6326, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 090, está limitado pelo localizador, desça até o nível de voo 060. Esquerda 090, limitado pelo log, desce 060, 6326.